Foi sempre nosso intuito, desde o início, contribuir para a promoção do meio local, e aliás é uma das nossas competências, e neste caso também referir a parte social. Logicamente, a comunidade estudantil, e neste caso do ensino superior, a que nos referimos a este bloco. E tem vindo a dar resultado? Qual é que tem sido o impacto deste festival no meio local? Penso que tem resultado. Aliás, os próprios estudantes, isto quer queiramos, quer não, é mais uma forma de os integrar na nossa própria comunidade local. É uma forma também de dimensionar o nome da própria Estegó, não só enquanto escola, mas também enquanto meio social. E penso que no seu todo, o festival em si, penso que tem resultado em pleno, e até porque também, logicamente, com o festival deste, trazemos túnias de outros pontos do país e daí darmos também a conhecer aqui a nossa região e, neste caso, a nossa cidade. Sabendo que é uma escola que, em termos de alunos, já teve mais, hoje menos, mas há que, independentemente da quantidade que já tínhamos de alunos neste gol, há que os acarinhar e, conforme já disse anteriormente, integrá-los socialmente, e penso que este próprio festival, de forma módica, mas penso que também dá um pouco desse contributo.